um excelente tema que se encontra no último trabalho para os Gang Gang Dance, Eye Contact. O tema esse chama-se Glass Jar. Arranque de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Não se esqueçam que hoje, com um pouco de atraso, é dia de Por Aqui Termos, Francisco Ribeiro, com o seu Espalha Brasas, e também, finalmente, a estreia de Ondina Pires em mais uma nova rúbrica na Orelha Extra, esta de nome Voxerts. São estreia para estes jovens norte-americanos que dão pelo nome de Balkans. O disco é auto-intitulado, sou Edita 5 ou Edita V, whatever, e por que não ainda Zebra Print Balkans. Yeah. my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. It works both ways if it works at all. Hold in your heart the people you love. Always thank the powers above. Everyone deserves a share, so keep your promise fair as fair. Nome da música norte-americana e Clint Eastwood, que o diga, já com um bom número de álbuns editados, este é o mais recente e vale também muito a pena, chama-se Roadside Attractions, e o tema com que o estreámos a semana passada voltou a ouvir-se, That's How It Goes. Uma outra senhora também do nosso agrado e que temos dado destaque ao EP King Felix, o regresso com um outro EP, este chama-se Our Logic, Laurel Halo. Fica por aqui o tema Constant Index. um nome muito do nosso agrado dentro das eletrónicas, apesar deste seu novo disco ser algo desigual se o compararmos com os dois anteriores e excelentes álbuns. Este chama-se The Everything e falamos, claro, do norte-americano Jason Forrest. O tema escutado foi Roger Dean Landscape. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Baby's got a blue flame. Baby's got a blue. Considerá-lo um moderno one-man band, o homem faz tudo, Bosco Del Rey, o disco chama-se Everybody Wah e ficou Babies Got a Blue Flame. Orelha extra com Fernando Cabrita, 2 horas no Brasil à sexta-feira, na Rádio UFSCar em São Carlos e depois em Portugal ao sábado, RUC, RUA e Rádio Castrense. O podcast encontra-se em orelhaextra.com. E já de seguida, para o Espalha Brasas com Francisco Ribeiro. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Desde há muito tempo que se esperava uma edição dos The Vagrants, banda dos anos 60 formada em Forest Hills High School, Queens, Nova York, composta por Roger Mensur, Peter Sabatino, Jerry Storch, Larry e Leslie West. Esta banda, para além da excepcional música que produzia, deixou a sua marca sonora na formação dos seus colegas de escola e amigos Tommy e Johnny Ramone, que uma década depois viriam a formar os míticos Ramones. Essa influência deveu sem dúvida à estrondosa e integral dinâmica que os The Vagrants imprimiu à sua música. Era já o desenho do que mais tarde seria conhecido como um punk primitivo, mas foi mais do que isso, e neste disco fica bem demonstrada a sua capacidade de interpretar e reinterpretar o soul, sempre esmagado pelo rock and roll. Mas isso, a fabulosa cover de Otis Redding, Respect, imortal realizada na compilação Nuggets de 1972, contribuiu em muito. Os The Vagrants nunca editaram um álbum e a história deles é agora reavivada com The Vagrants, I Can Make a Friend, 1965-1968, editada pela Lightning Hectic. Uma glória que recai sobre a escolha de canções presentes em singles, todos os lados A e B, que aqui estão presentes numa variedade sonora essencial, composta por mais 11 canções de garagem, propulsões psicadélicas e, claro, já referido, primitive punk. O disco abre com o single de 1965, Old Those Eyes, uma canção de jogar escuros perfeita em garagem. Segue-se You Are Too Young, um lado B que se encosta facilmente às sonoridades de Phil Spector. Mas à medida que o disco avança no tempo para 1966, é-nos demonstrado o ar mais sofisticado, próprio dessa altura, mas que nem nada força a energia natural da banda. Estou a falar de I Can Make a Friend, Young Blues e The Final Hour, tudo canções presentes neste álbum. A parte de 1967 expande mais o alcance sonoro desta banda. Beside the Sea é psicadelicamente deliciosa, no estridor da guitarra e vocalmente perfeita. O disco encerra com I Don't Need You Loving, composto por um magistral cave stomping de órgão, editado em 1968. Esta peça sonora é ainda acompanhada pela história dos The Vagrants, auxiliada pelas notas de Michael Stax, o mentor da revista norte-americana Ugly Things, e que completa uma verdadeira obra e que não trata só de revisitar uma época, mas sim da importância da música dos The Vagrants na atualidade. Fique então como aperitivo a uma essencial escuta deste disco, com a canção de abertura do mesmo, Oh Those Eyes. That girl keeps staring. My mind is tearing. case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Foi o regresso de Francisco Ribeiro, o céu espalha brasas, desta vez o destaque à banda histórica norte-americana Vagrants, uma das grandes influências dos Ramones, para o mês que vem, e esperemos que sem atraso Francisco Ribeiro estará de volta aqui mesmo à Orelha Extra. A não esquecer também que estreamos por aqui hoje uma nova rúbrica, essa de título Vox Arts e da responsabilidade de Ondina Pires. Até que a mesma não chega, continua a música. Encontra-se incluído no mais recente trabalho para Alila Diane, Alila Diane and Wild Divine, e havia por aí quem já andasse a estranhar a ausência por aqui de Dan Melcher. I'm yourself in my eyes. You're hopelessly muddled, you're puffed up and comical. If you weren't so naive, I'd say that you were cynical. Pounds of gristle, dressed up like Fred Astaire, met me in the hallway coming down, hearing bad explosions in the bunker, he'd been cowed, and now he came to me with formless lips. See, lying man, please keep it to yourself, your humor isn't humorous to anybody else, except perhaps the bloodless breed you eat your sausage with. I said, leave my joint in TV tough guy tone. But he was no comprende, no sprechen zibritz. His slack stormtrooper jaw and sockled sandal feet were bound to draw a little bit of heat. The lion man, please keep it to yourself. Your humor isn't humorous to anybody else, except perhaps the bloodless breed you eat your sausage with. You're just a bone crusher swinging hash on the side. I spat into his face as the sirens wailed and moaned. The diplomat from Russia was down there in the bunker saying they seem to think they've beaten Sea Lion Man. Sea Lion Man, please keep it to yourself. Your humor isn't humorous to anybody else, except perhaps the blackest breed you eat your sausage with. Dressed up like Fred Astaire, he met me in the hallway coming down, hearing bad explosions in the bunker, he'd been cowed, and now he came to me with formless lips. Sempre genuíno Dan Melcher aqui na cassete King of Ship. Ouvimos King of Ship e depois Sea Lion Man. giving up, never giving up, never giving up. I won't give it. Now that my body's giving up, my legs are giving up, my head is throwing up its hands, it's asking, can we wait for the summer again? Can we hold out for summer again? Soon, a candle burns in your old room. Before it goes out, I swear I will find you. My little sister, I was two the year that you were born, and Ben came after you. And we all three shared gentle youth. Our mother combed our hair, father cleaned our wounds. Then a small thing happened, or sunk its tooth, and I was left behind. In different shapes you move. In my peripheral sight, I reach out for you. But when I turn my head, I'm in an empty room. A faceless clock, the hands unmoved. House, my childhood's tomb. It is a failing light, but it will come back soon. In the backyard, birds, a dogwood blooms. I will come back home. I will wait for you. Já há algum tempo que por aqui não passavam este Styphon, no caso do mais recente trabalho, o EP A New Kind of House, ficou Summer House, e até o fim um pouco do tema Jane, encontra-se incluído em Clatter, assim se chama o último trabalho, colaboração entre os japoneses Boris com Merzbow, o projeto Merzbow. Thank you. Mr. Music Man. May I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 2 da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Freezing cold. Segunda e última hora de Orelha Extra, apresentação de Fernando Cabrita. O início com os escandinavos Murder, do trabalho Gospel of Man, ouvimos Milk and Honey e Aqueduct. E não se esqueçam, daqui a pouco a estreia para Vox Arts com Ondina Pires. Entretanto, o regresso dos Dark Mean, depois de dois EPs em edição própria, surge finalmente o álbum homónimo, também edição da própria banda. Vão ficar com Happy Banjo e Smoke Lake. Dark Mean. We'll be right back. finalmente o primeiro álbum para estes excelentes Dark Men. O álbum intitula-se precisamente assim, Dark Men. Ficaram Happy Banjo e Smoke Lake. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Japonesa, estes de Luyas, Too Beautiful to Work, assim se chama o álbum, e o tema tem precisamente o mesmo título. Orelha Extra no ar através da Rádio UFSCar, à sexta-feira à noite em São Carlos, no Brasil, e depois ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo. A semana passada fomos aqui à estante e recuperámos o álbum de 2002 do projeto que tinha por lá o primeiro vocalista dos Mulher e Vitada, Pedro Dorei, e os restantes músicos, que alguns deles pertenciam aos Rádio Macau. O projeto dava pelo nome de Word Song e fizeram música precisamente para a poesia de Alberto. Escutámos dois temas na altura,

inteligente o homem que possui uma cabeça transparente. Em redor dele chove. Podemos adivinhar uma chuva espessa, negra, plúmbia. Depois o homem abre a mão. Uma laranja, uma laranja, uma laranja surge, esvoaça. As cidades, como em todos os livros que li, ardem. A queda da laranja provocará o poema. A laranja voadora é ou não é uma laranja imaginada por um louco? E um louco adiará o que é uma laranja? E se a laranja cair e o poema... E o poema, como uma laranja, a cair. E o poema com forma de laranja. E se eu comer a laranja, estarei a devorar o poema. Ficar louco. E a laranja voará sem a palavra laranja. E se a laranja se iluminar a partir do seu centro, do seu rumo mais secreto, alguém a esquecer no meio da noite, servirá o brilho da laranja para iluminar as cidades há muito mortas. A laranja voadora é ou não é uma laranja imaginada por um louco? E um louco saberá o que é uma laranja? E se a laranja cair? E se a laranja se deslocar no espaço mais depressa que o pensamento, a muito mais devagar que a laranja escrita? Criará uma ordem ou um caos? Edição atenta por aqui, a semana passada, e também esta álbum estreia em 2002 para o projeto português Word Song, música para a poesia do, infelizmente, já desaparecido poeta português Alberto. Os temas foram 14 de Janeiro e A Cabeça de Vidro. Esta é a segunda e última hora de Orelha Extra, e agora sim, finalmente, o primeiro Vox Hertz, colaboração de Ondina Pires aqui com a Orelha Extra, nesta a rúbrica que tem a assistência de João Folgosa, vai já a primeira para o ar, a seguir. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Boa tarde, caros ouvintes. A primeira rúbrica de Vox Hertz para a Orelha Extra intitula-se Os Ramones Morreram, Pá. Estamos em 2011 e a humanidade encontra-se num ponto de ruptura. Todos os sistemas ditos civilizacionais estão em processo de colapso e sente-se uma espécie de angústia face ao futuro próximo. Todas as coisas parecem já ter sido feitas, experimentadas, refeitas e recicladas. Os direitos dos trabalhadores estão no fio e a descrença nos políticos e outros agentes sociais é patente nos rostos, nas opiniões, nas conversas que ouço sem querer, nos transportes, nas lojas e outros locais públicos. Ou colei nos jornais ou no Facebook. Ou até perante o resultado das nossas últimas eleições, com quase 50% dos portugueses a absterem-se ou a anularem os boletins de voto. Em jeito de flashback do século XX, sabemos que os fascismos trouxeram a morte e o terror. O comunismo transformou-se numa falácia política de perseguições, censura e morte, porque os teóricos Marx ou Engels esqueceram-se que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Este aforismo não é meu, mas de Lord Acton, a quem voltaremos noutra rúbrica sobre a democracia. Quanto a esta, a pop está moribunda e imersa na farsa do capitalismo neoliberal e do politicamente correto. Relativamente às artes e à cultura, começa a enfastiar o desfile de pretensos artistas, lobbies, algumas galerias que apostam num determinado artista como se aposta num bom cavalo, de muitos críticos que só vão às vernissages para serem vistos ou comerem uns rissóis à pala da galeria, bem como a repetição de instalações artísticas chatíssimas por épater le bourgeois. Parece que a espontaneidade e a sinceridade do artista não pode ser mostrada nas suas obras, não vá ser considerado um totó ingênuo e loser. Como tudo na sociedade contemporânea, também a música moderna e o rock são o espelho do pós-modernismo. Um beco aparentemente sem saída. Para que a Lady Gaga, se já tivemos nos anos 70, a genial Wendy O. Williams dos Plasmatics? Que diaste rap, hip-hop, é esse em que repetem chorrilhos idiotas e misóginos de fuck that bitch, oh, she's a sleazy bitch, blá, blá, blá. Uniformizados na MTV, sem uma única mensagem positiva ou revolucionária. Quanto à música rock, já nada há para acrescentar ou reinventar. Está no limbo da nostalgia. Ao reler o conto de ficção científica de John Shirley, Zona Livre, uma das personagens exclama: o rock and roll não é uma religião que se tenha que seguir à risca. Ao que outra personagem responde: pois não, é uma via para o som. A primeira personagem é uma espécie de Judas que renega a autenticidade do velho rock, ao contrário da segunda, que defende com unhas e dentes o poder eletrizante deste estilo musical. Para muita gente, o rock é e será sempre uma atitude na vida, uma via sonora de catarse e evasão para outros domínios da mente e do corpo. Contudo, para mim, é o canto do cisne, do passado. Um belo e fantasmagórico canto do cisne, onde ecoam The Cramps, Iggy Pop and the Stooges, The Sex Pistols, etc, etc. Novas e revolucionárias formas musicais tardam em aparecer. E assim, os revivalismos dos anos 50, 60, 70 e por aí fora arrastam-se de projeto musical em projeto musical, de rádio em rádio, de músico em músico. Cópias, das cópias. Voltando ao conto Zona Livre, cuja ação decorre numa cidade flutuante, no Oceano Atlântico, alguns em 2020, a personagem principal, Rickon Harp, simboliza o velho rocker punk averso ao novo estilo musical apelidado Wire Mini Mono, metonímia da música festivaleira e alienante. Atente-se nesta descrição breve. Na realidade, era um clássico do rock. Usava casaco de cabedal preto de motociclista, que, segundo constava, pertencerá a John Cale, quando ainda se encontrava nos Velvet Underground. Não usava nada por baixo. As calças, blue jeans, tinham apenas 10 anos, mas pareciam mais velhas do que o casaco. E calçava botas Harley Davidson e usava óculos escuros. E trajava assim porque era desagradavelmente fora de moda. Os componentes da sua banda chamavam-lhe a atenção para o facto com insistência. queriam o seu chefe Mini Mono. Este figurino de rocker é o estereótipo que permanecerá na cápsula do tempo em que ser rebelde consistia em gritar freneticamente para assustar as velhinhas, dizer palavrões, ter um visual feio, porco e mau, reivindicar sexo livre e drogas grátis. E como cereja no topo do creme, um tipo de música que apelava ao corpo e ao pélvis, que apelava ao sentido libertário e dionisíaco da vida, o rock and roll. Este género musical nasceu nos bailaricos dos brancos javardos americanos hillbillies e nas honky-tonky houses dos negros embriagados. Foi desde logo agarrado pelos adolescentes americanos mimados e espalhou-se como uma doença venérea por todo o globo. Nas igrejas, do alto dos púlpitos, padres católicos e reverendos protestantes vociferaram contra esta onda emergente e caótica, referindo-se ao rock como a música de Satanás. Como era bom ser rocker quando se sabia que se estava a remar contra a maré dos prosaicos cinzentos cidadãos. Porém, tudo isto foi sendo desvirtuado ao longo de décadas e décadas, até aos nossos dias, porque os homens de negócio sempre esfregaram as mãos de contentamento perante os chifrões. Os estilistas de moda, as grandes editoras, os grandes empresários do mundo do espetáculo, os espertalhões e espertalhonas, estilo Gaga, desvirtuaram o rock e transformaram numa palhaçada. Os rockers, que temem em prosseguir com a velha escola, arrastam-se em turnés mal pagas e mal publicitadas. Vi há pouco tempo os The Lords of Altamont na Caixa Económica operarem em Lisboa. Foi emocionante ver aquele público que exultava perante o grupo americano, como que desesperadamente agarrados a uma estátua da liberdade rocker, esbroada e semi-afundada. Há tempos, em conversa informal com o vocalista dos Capitão Fantasma, Jorge Bruto, este disse-me com tristeza que o espírito rock estava a morrer. Que as pessoas já não se movimentavam para ver os concertos, ou então, que eram sempre a meia dúzia de fãs do costume. Neste ponto é preciso não confundir festivais de rock com clubes noturnos de rock, onde o verdadeiro e genuíno rock é tocado. Faz-nos falta o Rock Rendezvous, o Ritz Club e, mais recentemente, o desaparecido Maxime. Desaparecendo as gerações que compreenderam o verdadeiro significado do rock, não restará ninguém suficientemente interessado em passar o testemunho. Pois é, it's only rock and roll, but I like it. Yes, I do. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Foi a primeira que esperamos de muitas crónicas de Ondina Pires com o título de Vox Hertz, aqui mesmo na Orelha Extra, sempre no primeiro fim de semana de cada mês, claro. E para continuar nos minutos que nos restam, nada melhor do que escutar rock and roll. Wasting time on these dreams, 'cause now I see.

Todas as bandas que há agora por aí que recuperam um estilo de música surgido durante a segunda metade da década de 80 e apelidado de C86, como por exemplo as Vivian Girls ou os Best Coasts, entre muitas outras, esta é aquela que mais nos agradou. Chamam-se Kids on a Crime Spree e o disco leva o título We Love You So Bad. Ficou o tema I Don't Want to Call You Baby. Baby e Mr. Callum, Bill Callum. America, America, America, America. You are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight. America. I watched David Letterman in Australia. Oh, America, you are so grand and golden. I wish I was on the next flight to America. Captain Christofferson, Buck Sergeant Newberry, Leatherneck Jones, Sergeant Cash. What an army, what an air force, what a marines, America. I never served my country. America, America. Afghanistan, Vietnam, Iran, Native America, America. Well, everyone's allowed a past. They don't care to mention America, America. Últimos sons da Orelha Extra de hoje, Bill Callahan, do último Apocalypse, America. E se sobrar ainda um pouco de tempo, por aqui vai ficar Rob Mazurek, do mais recente Calma Gente. Tchau, fiquem bem. have a strong pig knuckle meat. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough tea. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough to eat. Thank you.